Uma boa tarde a todos. Que a paz de Jesus, nosso grande amigo, esteja com todos. Que possamos nesta tarde, então, refletirmos sobre o tema O Valor das Pequenas Atitudes. Quando nós pensamos na existência humana, nós chegamos a uma conclusão. Parece que a nossa vida, ela é muito mais repleta de situações, completa de situações insignificantes, do que situações realmente importantes. Se a gente pensar no que a gente faz no dia a dia, em todos os momentos, nós vamos ficar pensando, será que eu nasci para ter uma vida tão simples, uma vida tão sem importância? Porque o que a gente aprende é que a vida humana é importante. Mas essa rotina diária que nós temos, esse tempo que nós dedicamos a tarefas que parecem não serem sublimes, será que isso tem uma importância para nós? Porque quando nós pensamos na nossa própria vida ou na vida de qualquer ser humano, nós vamos ver, até aqueles que podem ser chamados de heróis, são pessoas que eles não passam o tempo todo fazendo coisas notáveis, coisas extraordinárias. Eles também têm rotina, também têm deveres, também têm aquilo que a gente chama, usando uma linguagem jovem, aquela tarefa chata. Eles também têm isso. E quando a gente percebe que a nossa vida tem muito disso, a gente lamenta. Poxa, eu nasci para isso, para cumprir uma rotina diária de tantos afazeres, tantos deveres, tantas obrigações. E isso nos faz, então, pensar nisso, né? Que a maior parte do tempo em nossas vidas compreende de situações cotidianas sem eventos de maiores expressões. Até pessoas que são notáveis na sociedade, elas também vão ter a maior parte do tempo de suas vidas de situações inexpressivas. Quando a gente é jovem, isso parece que desencanta. Faz a gente pensar, poxa, a minha vida, eu vou passar ela toda aí numa rotina, num dever, em tarefas que não era o que eu queria fazer. E aí, então, nós nos propomos nessa tarde a pensar e refletir com base nessa ideia. O que somos e o que fazemos nesse tempo deve ter um significado maior para a nossa evolução espiritual do que aquele que normalmente atribuímos. Porque pensemos, nós que admitimos que Deus é o Criador da vida, que Ele criou leis sábias, leis soberanas, leis inteligentes, será que Ele teria feito a existência humana com tantas tarefas, com tanta rotina? Será que Ele teria criado sem uma razão de ser? Será que não está exatamente na rotina a grande possibilidade de realização espiritual que nós precisamos? Essas reflexões não são para desmerecer em nenhum momento aquelas pessoas que realizam grandes feitos pela humanidade. Pessoas que fizeram coisas assim significativas, aquele que teve um ato de heroísmo e salvou vidas, aquela pessoa que se dedicou a uma descoberta científica importante, que trouxe conhecimento e conforto para a humanidade, aquelas pessoas que são grandes líderes, grandes artistas. Em nenhum momento é para desmerecer o grande feito que essas pessoas realizaram. Mas é para que pensemos que a nossa vida também tem um significado muito importante nesse conjunto que é a criação divina. Que as nossas realizações, por mais simples que elas sejam, elas são também muito importantes. Então, não teria a sabedoria divina nos dado a oportunidade de termos uma rotina diária sem uma razão de ser. Nós estamos evoluindo, e essa é uma ideia importante no Espiritismo. Nós não somos seres prontos e acabados. Nós não fomos criados totalmente ainda por Deus. Podemos todos nos sentir como estando ainda nas mãos de Deus. Não no sentido apenas da proteção que o Pai nos dá, não. Mas também porque nós estamos ainda nos tornando o que seremos um dia. Nós ainda não somos obra pronta e acabada. O nosso corpo também não é. Ele também está em evolução. Nós, como espíritos imortais, seres que não teremos fim, também estamos em uma transformação permanente. E está no dia a dia, está nas oportunidades diárias, a grande oportunidade de nós sermos algo muito maior do que nós já somos hoje. De sermos espíritos puros. Esse é o nosso grande destino. Quando Jesus falou para os discípulos, vocês poderão fazer todas as coisas que me viram fazer, e hoje a gente vê a humanidade ainda tão carente, tão necessitada, ainda tão fraca, com tantas imperfeições, a gente pensa, onde está a realização dessa promessa de Jesus? De que os seus discípulos poderiam fazer todas as coisas que ele poderia fazer. Onde se aplica aquilo que ele disse? Sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Ele nos disse que está a nós reservada a perfeição. Óbvio que ele não queria dizer naquela época que é a perfeição como Deus tem. A perfeição divina é a perfeição absoluta. Nunca atingiremos. Mas seremos um dia filhos perfeitos do Altíssimo. Nós seremos pessoas capazes de amar. Seremos pessoas capazes de perdoar. Seremos pessoas capazes de realizar muitas coisas importantes para o próximo, para nós mesmos, para a criação divina. Porque nós, como filhos de Deus, somos também co-criadores na obra divina. Também temos um papel a exercer. Talvez já estejamos nesse papel hoje e ainda não percebemos, mesmo sem atingir a perfeição que cabe ao Espírito. Essa é uma ideia muito importante do Espiritismo, que é a de que nós somos seres em evolução, seres num processo de transformação. Por isso que ninguém deve se decepcionar consigo mesmo de ainda perceber-se imperfeito, cheio de dificuldades, cheio de defeitos ainda. E temos que, quando olhar o nosso próximo, pensar assim também. Ele é um ser perfectível. Também Deus o criou para que um dia ele seja perfeito, assim como nós também seremos. Então nós vamos nesta tarde procurar essas reflexões que nos ajudem a perceber isso, nos ajude a reconhecer isso que nós estamos aqui para realizar. Todos os seres humanos, não importa o que essa pessoa fez, todos estão destinados a isso. E quem errou muito? Quem já fez muita coisa errada na vida também? Também. A pessoa, o exemplo mais triste que nós pudermos trazer da história da humanidade, um dia ele será perfeito? Sim. Porque não há aniquilamento, não há fim para a existência humana. A do corpo, sim. Um dia esse planeta não existirá mais. Mas, como espíritos, nós continuaremos existindo em alguma parte do universo. E todos, mesmo que tenham errado muito, serão obrigados a reparar todo o mal que fizeram. E depois da reparação, começarão o grande trabalho de iluminação das suas consciências. Esse conceito é importantíssimo também do Espiritismo, ele nos ensina isso. Ele nos ensina a ver os nossos irmãos, por mais imperfeitos que sejam, nos ensina também a vê-los como criaturas que merecem o nosso perdão, a nossa misericórdia, a nossa compaixão. Mas como assim eu vou perdoar o homicida, aquele que tira a vida de alguém? Sim, nós perdoaremos, porque perdão não significa que apagou as faltas de ninguém. Perdão é não devolvermos ódio para o outro, é não devolvermos rancor, é não querermos vingança. Isso é perdão. Porque as leis divinas, elas são inflexíveis. Não há erro que o homem tenha cometido que ele não terá que reparar um dia. Não há. Porque tudo fica armazenado no próprio indivíduo. Através da consciência, um dia cada pessoa, cada ser que habitou esse planeta, terá que fazer algo para reparar o mal que praticou. Não temos como escapar disso, porque é uma lei divina. Os Espíritos revelaram isso no século passado, no século retrasado, através de inúmeras comunicações, que Allan Kardec, colhendo de vários médiuns, comparou. Era uma época que não existia o Espiritismo formal ainda. Ninguém sabia que existia mundo espiritual. Ele foi coletando essas informações dos médiuns que iam trazendo essas informações. E aí ele foi perguntando para os espíritos. E ele chegou a essa conclusão, baseada em muitas comunicações espirituais por médiuns que não se conheciam. Então isso dá para a gente uma garantia de que essa ideia universal de que nós somos seres em evolução, somos seres destinados à perfeição e temos que reparar todo o mal que fizermos, Essa ideia ela é muito segura para nós, porque ela está muito bem demonstrada e comprovada. Então ela nos faz pensar que nós somos responsáveis por todos os atos da nossa vida, por tudo que nós fizermos, tudo, sempre. Então, o dia que a gente aprender a assumir essa responsabilidade perante a vida, dos nossos próprios atos, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós falamos, nós vamos conquistar um poder muito grande de conduzir a nossa existência. Porque nós estamos hoje moldando o nosso futuro. Nós estamos hoje determinando o que nós seremos no futuro. Porque também é da lei divina isso, de que sejamos aquilo que nós nos tornarmos. Que sejamos aquilo que nós nos fizermos ao longo da vida. Por isso que se hoje nós nos encontrarmos cansados de nós mesmos, das nossas imperfeições, dos nossos erros, dos nossos fracassos, nós temos o potencial de mudar isso. Nós temos o poder sobre a nossa vida de fazer as escolhas que vão nos levar a outros caminhos, a outras realizações. Há pessoas que às vezes chegam assim na vida e pensam: ah, eu não tenho assim qualidades boas, eu nunca cultivei amigos, eu nunca valorizei a minha família. E tem pessoas que felizmente chegam a essa reflexão cedo, percebem que elas não deram à vida o melhor delas, que elas não foram gentis, não foram generosas com os familiares, com os amigos, que desperdiçaram oportunidades. Mas a partir do momento que o indivíduo toma consciência da sua realidade, das suas imperfeições e decide fazer diferente, ele tem o total apoio das leis divinas. Ele tem o total apoio da espiritualidade que vai ajudá-lo na superação. Mas para isso é necessário vontade, esforço, desejo e perseverança. Uma firmeza de propósito, de desejar realmente mudar aquilo que nós queremos. Porque nós podemos mudar muito na nossa vida. Hoje em dia se fala muito de conquistas materiais, de bens materiais, eles são importantes, são necessários, e o homem se debate, gasta sua energia para conquistá-los. E isso tem o seu valor e tem o seu mérito. Não vamos dizer que é errado totalmente, mas há um bem muito mais valioso a ser conquistado. Há algo muito precioso que é nosso e que está destinado, que é consciência tranquila, paz de espírito, que é harmonia, é bem-estar, é sentir-se parte da criação divina, é estar conectado a Deus através do pensamento, através da oração. Esse grande tesouro está destinado a todos. E o que tiver que vir para a nossa vida, virá. Por isso que Jesus disse: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado. Jesus estava dizendo isso. Quando a gente busca o reino dos céus, ou seja, a nossa realização interior, a nossa transformação, a melhoria do que nós somos, a nossa ligação mental com o plano superior, a nosso estado de paz com a vida, com as pessoas, tudo na vida flui. Não quer dizer que a gente vai enriquecer materialmente. Quer dizer que, se nós tivermos que continuar pobres, nós seremos pobres felizes com aquilo que nós temos. Não vamos sentir necessidade de nada mais. Se tivermos que nos tornar muito ricos, nos tornaremos muito ricos, porque faz parte da experiência que temos que viver. O que ele quis dizer é que tudo mais que será acrescentado em nossa vida é aquilo que realmente nós precisamos. E o que realmente o espírito humano precisa é estar caminhando na evolução. É estar em harmonia com as leis divinas. É estar se realizando na vida que lhe foi dada. Porque é isso que traz o bem-estar, que traz a segurança, que traz a harmonia para qualquer um. Então, descobrir na vida como aproveitar melhor as oportunidades é o grande segredo da realização para todo ser. É entender realmente o que realmente importa na vida. E nós podemos pensar que a nossa vida, ela é determinada aqui, essa vida atual, essa encarnação que nós estamos, por um tempo limite. Um dia esse tempo vai se esgotar e nós vamos ter que retornar para o mundo espiritual. Porque o nosso corpo já não vai ter mais condições de servir ao nosso aprendizado. Aí nós começamos a aprender do lado de lá. Muitos espíritos se comunicam através dos médiuns, nas reuniões mediúnicas, e eles lamentam profundamente não terem aproveitado a reencarnação que eles tiveram. Se pudessem os desencarnados agora aqui presentes falar, eles diriam, concordariam comigo. Muitos, depois que atingem uma certa consciência do lado de lá, eles começam a lamentar não terem aproveitado a vida. Não terem percebido que era no dia a dia que eles tinham a grande oportunidade de elevação espiritual. Que era no dia a dia que eles poderiam ter se tornado seres diferentes. Pudessem os espíritos agora falar aqui para nós ouvirmos, eles confirmariam isso. Porque realmente muitos lamentam não terem aproveitado a vida, porque a nossa vida terrena, ela tem dois prazos, podemos dizer assim. Aquele que é fixado pelos limites que são estabelecidos lá no mundo espiritual de acordo com a nossa necessidade. Alguns vêm para viver poucos anos. Nós não conseguimos aceitar muito isso. Nós temos dificuldade de aceitar que uma criança com 2 anos venha a falecer. Nós temos dificuldade de aceitar que o jovem venha a desencarnar. E nós sofremos muito por isso. Porque nós temos dificuldade de reconhecer que essa não é a única vida. Existe uma outra. Existe uma vida além. Porque quando o espírito está na matéria, ele está limitado. Ele está como um mergulhador que está todo vestido com aquela roupa de mergulho para poder viver naquele mundo ali submarino. Os sentidos, a percepção, ele não consegue perceber tudo. Ele percebe uma parte daquele ambiente. Um animal que é adaptado àquele meio, ele sente tranquilamente aquele ambiente no que é possível ele sentir. Nós aqui, como espíritos encarnados, nós estamos limitados pelo nosso corpo físico de reconhecer que existe uma dimensão espiritual da vida. E há uma sabedoria divina incrível por trás disso, que é a questão da culpa. A maioria dos espíritos não podem lembrar do seu passado. A maioria, assim, esmagadora de seres hoje encarnados, nós mesmos, não podemos saber o que nós fomos, não podemos lembrar das vivências do mundo espiritual de uma maneira objetiva. Porque nós teríamos uma dificuldade muito grande de administrar nossa vida aqui. Por isso que a gente não lembra. E por isso que a gente tem dificuldade de aceitar a realidade espiritual. De aceitar que existem pessoas que continuam vivendo do lado de lá. Mas à medida que a gente aprende e se instrui sobre vida espiritual, nós vamos como que despertando dentro de nós esse saber que nós trazemos do lado de lá. E nós vamos, não é que se conformando, mas nós vamos reconhecendo que existe uma realidade espiritual na qual os nossos entes queridos continuam vivendo. Porque morte não é separação definitiva. O desencarne é uma separação temporária e ela é, em todos os casos, necessária. Salvo o indivíduo que, por sua vontade própria, tirou a sua própria vida, não importa se é acidente, se é doença, não importa. Todos partiram no tempo que lhes cabia. É difícil falar isso porque a gente, às vezes, não quer aceitar. Porque a dor, a saudade machuca o coração. Mas creiam sinceramente e com convicção. A vida humana é regida pela sabedoria divina. Aqueles que partiram não foram por descuido, não foram à toa. Era o momento deles partirem. E nós vamos ver hoje que a nossa atitude aqui no dia a dia interfere também na vida deles. E para a gente já começar a falar disso então, nós vamos relembrar então uma coisa que eu falei hoje, que é isso. O nosso tempo aqui está determinado. E os nossos dias, as nossas horas, os nossos minutos estão passando agora. E a gente pode considerar que cada momento da nossa vida, ele tem um significado e uma importância para a nossa evolução espiritual. Aqui nós temos na imagem um instrumento da antiguidade chamado ampulheta, que mede a passagem do tempo através de grãos de areia que caem. Acho que todo mundo já viu algo assim. E esse instrumento, uma vez que caiu ali a areia, terminou o tempo. Nós podemos pegá-lo como exemplo do tempo da nossa vida, que está passando. Podemos imaginar que estão caindo grãos na ampulheta simbólica da nossa vida, que está determinando o nosso tempo de permanência aqui. Para virar ela de novo, a gente precisa reencarnar. E demora, às vezes, para virar essa ampulheta. para ter um novo tempo aqui na vida terrena, demora. Por isso que eu digo, não importa a dor, o sofrimento que nós tenhamos, aproveitemos a vida. Nunca pensamento de desistir da vida. Nunca pensamento de dizer, ah, já não quero mais estar aqui. Porque aqui é uma oportunidade muito valiosa. E a gente pode pensar que os grãos dessa areia que está marcando o nosso tempo aqui, são cada um dos nossos. Os grãos de areia em tempo da nossa vida são os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações. O tempo da nossa vida está sendo marcado aqui por tudo que nós fizermos, por tudo que nós falarmos, por tudo que nós pensarmos. Por isso que é tão importante a gente saber que o nosso pensamento, a nossa palavra e a nossa ação é aquilo que vai caracterizar o que nós seremos no futuro. O que eu falo está determinando o que eu vou ser. O que eu faço para os outros está determinando o que eu serei no futuro. E o que eu penso está determinando não só o futuro, como o meu presente também. E para que a gente compreenda bem isso, eu trouxe ideias de três grandes autores espirituais, três espíritos que se comunicaram por médiuns e nos trouxeram o conhecimento sobre a importância de cada pensamento, cada palavra e cada ação que nós praticamos e o quanto eles são importantes para a nossa evolução espiritual. E para a gente começar a falar de pensamento, ninguém menos do que André Luiz. Nós, no meio espírita, temos uma dívida muito grande com esse espírito. Porque ele nos trouxe revelações sobre o mundo espiritual incríveis, extraordinárias. Ele nos trouxe uma descrição do mundo espiritual que é para realmente despertar em nós as reminiscências, as lembranças que nós guardamos desse mundo. E que é para mostrar para nós que o mundo espiritual que nós vamos encontrar lá, ele está sendo hoje preparado por nós. E André Luiz nos alertou muito sobre o poder criador do nosso pensamento, o quanto o nosso pensamento determina a nossa vida. E ele disse assim, numa obra muito importante, é uma obra que não dá para ler apenas. É uma obra que se estuda. E quem é médium estuda essa obra a vida inteira para poder entendê-la e se aprofundar nesse conhecimento. No livro Mecanismos da Mediunidade, ele fala sobre o pensamento. E o que ele fala no pensamento não é só para aqueles chamados médiuns, é para qualquer pessoa. É como se o André Luiz estivesse falando para cada um de nós aqui o poder que o nosso pensamento tem de influenciar a vida. Vamos ver o que ele escreveu então, através da mediunidade abençoada de Chico Xavier. Emitindo a onda das ideias que lhe são próprias, ao redor dos temas que lhe sejam afins, exterioriza na direção dos outros as imagens e estímulos que acalenta consigo, recebendo depois sobre si mesmo os princípios mentais que exteriorizou, enriquecidos de outros agentes que se lhe sintonizem com as criações mentais. Complicado? Vamos explicar isso então. Ele está dizendo que é o seguinte: tudo que a gente pensar, tudo, todo pensamento que a gente produz, não fica fechado em nós. O que a gente pensa se exterioriza do nosso mundo interior. A medicina, a ciência terrena diz que o pensamento é apenas sinapses entre neurônios. Estímulos químicos e elétricos que percorrem essas células que formam o cérebro. No futuro eles reconhecerão que pensamento está muito além do que sinapse entre neurônios. Pensamento, na verdade, é uma força que se irradia e que envolve todo mundo. O que nós pensamos está criando algo em nosso redor. E o nosso pensamento se liga ao de outras pessoas. E como que pensamento liga com pensamento? Pelas afinidades. Quando eu penso em termos de amor, de bondade, de caridade, o meu pensamento alcança pensamentos dessa natureza. É por isso que quando a gente vai fazer uma oração realmente de coração, a gente sente um bem-estar imenso. Sabe por quê? Porque quando você emite esse pensamento de fé, de esperança, de confiança, você se liga a mentes que estão pensando assim. E elas se ligam a outras mentes de espíritos mais evoluídos que pensam assim. Que se ligam a mentes superiores de outros seres que já evoluíram muito. E que se ligam à mente do Criador. Então, o nosso pensamento ele tem o poder de ir naquela sintonia que tiver afim com ele. Então, quando você tem bons pensamentos, você se liga com pessoas, encarnados e desencarnados, de bons pensamentos, de harmonia, de paz. O contrário também funciona. Se a gente pensar em termos de ódio, de raiva, de vingança, de desejo de fazer o mal a alguém, a gente se liga àqueles que também pensam assim. E aqui vai um alerta. Qualquer um que tiver qualquer intenção ruim contra o seu semelhante, jamais use esse conhecimento para alcançar o desejo da vingança. Porque muitas pessoas ao longo da história da humanidade, conhecendo o poder do pensamento, se ligaram mentalmente a espíritos inferiores, imperfeitos, para criar o mal através do pensamento. E até hoje existem pessoas assim. São espíritos que se entrelaçam na vida dessas pessoas, que para se libertar depois é difícil. Não é fácil. Porque assim como a gente tem muitos seres inteligentíssimos voltados para o bem, também tem aqueles filhos de Deus inteligentes voltados para o desejo de dominar o seu semelhante. É aquilo que a gente chama de mal. O mal é aquele que não aceita o controle divino sobre a vida. Que é ele colocar o seu eu controlando a vida do outro. Isso é o mal. Então, o que, que acontece? Há espíritos, e a gente vê que aqui na Terra tem muitos encarnados, que querem dominar a vida das pessoas. Se a gente usar esse conhecimento de que o desejo nos leva à realização para criar impedimentos à vida dos outros, nós teremos dificuldade de se libertar. Sabe por quê? Há um circuito, como ele diz aqui, que se liga. E para romper ele não é fácil. Por isso que a gente não pode desejar o mal do próximo nunca. Quando a gente sentir uma indisposição contra alguém, a gente começar a fazer uma prece pedindo: Senhor Deus, me ajude a me libertar desse pensamento. Eu não quero desejar o mal para o meu irmão. Nunca. Porque a gente vai ter dificuldades no futuro. Muitas das dificuldades que nós temos é porque já nos ligamos mentalmente a pessoas em outras épocas que desejavam o mal. E hoje se desvencilhar desses pensamentos não é uma tarefa muito simples. Então, a forma de fazer esse desligamento do mal é cultivar o bem. É através de oração, de prece, de leitura de coisas boas para ocupar nossa mente só com o bem. Porque é uma força contrária. Eu me ligo ao bem, eu vou rompendo os vínculos com aquilo que é inferior. Mas os nossos pensamentos, nem sempre a gente tem consciência. Esse é um pensamento ruim e esse é um pensamento bom. A gente pensa o tempo todo, não é assim? Tem hora que a gente nem se dá conta que está com raiva do próximo. Porque ele nos fez algo que nos agrediu, nos feriu, e a gente já começa a desejar a ele uma justiça severa, que ele seja punido pelo mal que ele fez. É o sentimento que muitas vezes nós temos quando alguém nos fere e nos magoa. Então a vigilância sobre esse tipo de pensamento no dia a dia é muito importante. O perdão às ofensas que Jesus nos ensinou, e os espíritos insistem tanto, falando tanto disso, e manda a gente falar tanto disso, e por isso que a gente fala tanto na casa espírita disso, porque eles nos alertam o tempo todo sobre a importância de perdoarmos uns aos outros, de não guardar mágoa, não guardar rancor, não guardar ressentimento, não esperar que alguém tenha a lição que ele merece. Porque no fundo, quando a gente fala isso, né? Ah, eu só queria que Deus desse a ele a lição que ele merece. Nós não sabemos nada do que o próximo merece. Nós não sabemos nem o que nós merecemos. Quem somos nós para dizer que Deus deve punir alguém pelo mal supostamente que ele fez? Quem somos nós? Nós não estamos falando aqui da justiça terrena que precisa fazer cumprir as leis, tá? Nós estamos falando das nossas relações, em que a gente às vezes quer que alguém se dê mal porque ele nos fez algo que nos feriu e nos magoou. Nós não sabemos o quanto aquele ser é responsável por aquilo que ele faz. A justiça divina, como eu disse já, ela é implacável. O sofrimento que a gente cria, ela traz na nossa vida. Mas é só ela que sabe a medida certa. Só. Nós não sabemos. O homem no passado, ele criou a lei de talião. Lá da época dos sumérios, que depois passou para os judeus, essa ideia de que tinha que ser feito olho por olho, dente por dente. Se alguém me feriu num olho, eu tenho o direito de ir lá e ferir o olho do outro. Isso era uma época de homens primitivos, de espíritos que tinham começado a sua evolução espiritual. Hoje, após tantos milênios aqui no planeta, nós já não podemos mais querer exercer a justiça do olho por olho e dente por dente. Querer se vingar de alguém. E quando a gente deseja, quando a gente quer a vingança, é mais ou menos como se a gente estivesse executando ela. Porque pelo pensamento nós podemos nos ligar a espíritos que vão ajudar essa onda desse pensamento de vingança a se concretizar, a se materializar na vida da pessoa. Então não desejemos o mal a ninguém, porque nós poderemos estar reforçando essas forças infelizes que tentam comprometer a vida de muitas pessoas. Porque quase todo o espírito encarnado hoje aqui nesse planeta é espírito endividado. É espírito que precisa da dor e do sofrimento para se elevar, já que não atende os apelos amorosos da renovação, da iluminação da mente, da libertação por si mesmo dos vícios e das imperfeições. A maioria precisa de sofrimento ainda. A maioria dos encarnados ainda precisam de muita dor para evoluir. É uma constatação triste, dolorosa. Mas quando a gente vê que existem sociedades ainda brutais, cruéis, que querem castigar, ferir e punir as pessoas, a gente percebe, são corações muito duros ainda. Não tem compaixão, então ainda vão precisar da dor como instrumento de evolução. Mas tem como reverter isso. É só a gente, pela gente mesmo, decidir a não exercer a violência, a não praticar a justiça baseada no olho por olho, dente por dente. A gente praticar a justiça dentro das leis que nós temos, desde que sejam leis que não sejam apenas para punir as pessoas, mas que sejam leis que eduquem, que consertem, que restaurem a vida das pessoas. E hoje nós temos um clamor muito grande na sociedade por leis mais severas, porque o que nós estamos querendo para o nosso próximo é castigo, é punição. E não estamos pensando que talvez tenhamos que dar educação, formação. Isso não quer dizer que a gente vai deixar ninguém agir livremente, que a gente vai soltar as pessoas para elas fazerem o que quiserem. Mas a gente não desejar a dor e o sofrimento na vida de ninguém. Embora ela ainda seja necessária para a evolução de muitos. A gente não querer que as pessoas sofram por causa dos seus erros. Porque essa dureza do nosso coração, ela revela o quanto nós ainda somos insensíveis ao amor. E o quanto nós somos insensíveis ao amor significa o quanto ainda de experiências de luta, de dor, nós ainda temos que passar. Por isso que nós temos que completar a nossa mente, os nossos pensamentos, com ideias sublimes, ideias superiores, ideias elevadas, ideias que nos tragam harmonia, paz. E deixar de lado essas coisas tenebrosas que às vezes a gente ouve tanto e permite que o nosso pensamento se ligue a elas. E a gente fica lá nutrindo ódio e raiva contra pessoas que a gente nem conhece pessoalmente. Por isso que os Espíritos nos recomendam, em qualquer notícia triste que a gente tiver conhecimento, que a gente vibre amorosamente por todos os envolvidos. Que a gente deseje o bem de todas as pessoas que estão ali. Não só daquele que aparentemente é a vítima, mas também do agressor. E quanto do sofrimento nós podemos estar tendo? Porque ao longo de muitas vidas, nós sempre desejamos que as pessoas sofressem pelo erro que cometeram. Que ao longo das nossas vidas a gente vem querendo uma justiça implacável, uma justiça que faça o outro sofrer para pagar aquilo que ele errou. Nós temos que dulcificar o coração. Que não quer dizer que a gente vai permitir a ação dos que estão desequilibrados. Não quer dizer que a gente vai apoiá-los, que a gente vai deixar eles livres. Mas que seja algo feito com o amor. O amor daquele que faria por um filho. Se um filho nosso cometer um deslize muito grave, um ato muito grave perante a vida, nós queremos o aniquilamento dele? Ou nós queremos uma oportunidade de educá-lo, de fazê-lo diferente? Se é o nosso filho, a gente vai querer a oportunidade de educação, não é? Então, da mesma forma, nós temos que pensar assim nos filhos dos outros. Desejar a eles oportunidade de reparação. E isso é muito importante porque nós estamos vivendo numa sociedade que está manipulando as nossas forças mentais. para odiar as pessoas, para desejar dor e sofrimento às pessoas, camuflado de justiça. Então nós temos que pensar, nós queremos para o nosso próximo, é o quê? Sofrimento ou renovação? É isso que devemos refletir sempre. Porque o nosso pensamento tem um poder de influência muito grande na sociedade que nós vivemos. Nós não sabemos, mas tudo aquilo que nós estamos pensando hoje em termos de desequilíbrio é a força tenebrosa que está aí, muitas vezes, perturbando a vida de inúmeras pessoas. E muito da perturbação que nós vivemos é porque nos ligamos mentalmente a criaturas que também estão perturbadas e emitindo pensamentos de desarmonia, de sofrimento, de dor. E isso gera esse mal-estar, muitas vezes, que nós sentimos, até quando nós entramos num certo ambiente. Existem ambientes, às vezes é o nosso lugar de trabalho, às vezes é um ambiente público. Você sente, você atravessa o pórtico ali, você sente o impacto daquele ambiente carregado, pesado, como as pessoas dizem. É essa atmosfera mental perturbadora que permeia ali. Então, tudo que a gente pensa em desarmonia vai somando aquilo ali. E por isso que nós, muitas vezes, temos dificuldades de encontrar paz interior. Que estamos tão habituados a essa sintonia com o que é inferior. Agora, se cultivarmos o bem, a harmonia, a paz, o amor, a caridade nos nossos pensamentos, nós vamos ter essa condição onde nós formos. Qualquer lugar que nós chegarmos, nós conseguimos a sintonia com o bem dali. E a gente se sente seguro e protegido. Há poucos dias eu entrei num ambiente que é considerado ali de uma psicosfera pesada, mas, graças a Deus, como era uma tarefa para o bem, eu estava em sintonia através da oração com os benfeitores, eu não senti nada do que era ruim dali. Eu senti só o bem-estar proporcionado pelos espíritos benfeitores que conduziam a tarefa. Então, tudo é uma questão da sintonia que nós queremos, daquilo que nós ligamos o nosso pensamento. E é interessante que mesmo você analisando que é uma situação de risco, você se conserva em paz, porque sabe que tem assistência espiritual presente. Então, veja, tudo depende da sintonia que nós criamos pelo pensamento. E aí vem a grande oportunidade que nós temos de melhorar a nossa vida, de tornar a nossa vida mais tranquila, mais em paz, é através da melhoria dos pensamentos que nós produzimos. Tudo que a gente vê que é de natureza inferior, tudo que a gente constatar que é perturbador, raiva, ódio, intolerância, discriminação, menosprezo ao outro, ficar achando os defeitos do outro, tudo isso que a gente perceber em nós, lutemos contra. Quando a gente pensar assim, aquele indivíduo é um indigno, é alguém que não merece a minha compaixão, não merece a minha consideração, foi alguém que já me ofendeu, já me magoou, pensemos o contrário. Ele é o meu irmão. Ele é filho de Deus como eu. A mesma solicitude divina que há para a minha pessoa, há para dele. O mesmo direito que ele tem de ser feliz é o que eu tenho. E isso nos permite aproximar das pessoas. É reconhecer esse vínculo que nós temos com eles. De que eles são filhos do mesmo Deus que nós somos filhos. E que o mesmo bem que está reservado a nós é o que está reservado a eles também. Então mudar essa forma de a gente enxergar o próximo. E isso é um exercício, na verdade. Porque no começo não é muito fácil mudar esses pensamentos. Mas é de tanto a gente insistir e é de tanto a gente completar nossa mente com pensamentos de bondade, de amor, de caridade, é que a gente vai mudando a nossa sintonia. Por isso que a gente tem que ter sempre à mão um livro de mensagem. Se a gente está com dificuldade de ler, hoje a gente tem meios de comunicação tão importantes que nos trazem tantas coisas boas e a gente às vezes só prefere o que é inferior. Ouvir uma música que nos fale de amor, de bondade, de compaixão. A gente ler não apenas o livro espírita, mas tudo aquilo que nos fala do bem, que nos fala dos valores, dos bons princípios, tudo aquilo que eleva o nosso pensamento. e cortar o acesso a coisas inferiores. Cortar o acesso a qualquer coisa, música, programas de TV, noticiários, que nos falem de coisas somente problemáticas, somente de sofrimento. Porque a gente cria uma barreira na nossa mente, porque muito do que vem falando dos problemas do mundo também vem carregado de opiniões das pessoas e vem carregado dos pensamentos perturbadores delas em relação àqueles problemas. E a gente vai assimilando a indignação do outro, a raiva do outro. A gente vai assimilando a ideia de justiça do outro e não essa que nós estamos já entendendo que é a divina, que é a justiça da reparação e não da destruição daquele que errou. Então nós temos que cortar todos esses meios que nos trazem pensamentos perturbadores. Isso vale para qualquer natureza de pensamento. Hoje a gente está sendo massacrado por esses meios de comunicação, que muitos cumprem o seu papel mais ou menos e outros deixam muito a desejar, que nos fazem pensar muitas vezes com raiva, com ódio das pessoas, que nos trazem muitas vezes opiniões equivocadas sobre acontecimentos, sobre fatos, sobre pessoas. Então a gente tem que exercitar muito e não julgar as pessoas por aquilo que nós ouvimos uma primeira vez, porque muitos estão cedendo a sua força mental para trabalhar contra tudo e a todos. Isso não quer dizer que a gente vai abonar tudo que as pessoas fazem, dizer que está tudo certo, está tudo bonito, não é. É a gente reconhecer o erro, mas não odiar quem errou. É a gente reconhecer que uma situação não está boa, não é correta, mas a gente não ter raiva dessa pessoa porque ela errou. Ela vai pagar tudo, não tem como. Ninguém escapa dos erros que cometeu. Todos terão que ser reparados. Mas nós não precisamos odiar a pessoa por isso. Nós não temos que ter raiva das pessoas por isso. Porque enquanto a gente nutre pensamento de raiva, de ódio, de rancor, nós somos prisioneiros de um sofrimento, que é viver com esse estado mental permanentemente dentro de nós. E isso traz doença, traz perturbação espiritual, tira a paz da gente e tira a nossa força de trazer o bem para a nossa vida. Então temos que libertar nossa mente disso. E ele ainda completa a lição, André Luiz, assim, ó: estamos ligados em espírito com todos os encarnados ou desencarnados que pensam como pensamos, tão mais estreitamente, com mais estreita a distância entre nós e eles. Isto é, quanto mais intimamente estejamos comungando a atmosfera mental uns dos outros. Aqui é confirmando o que eu acabei de falar. Quanto mais eu pensar sobre algo, mais ligado àquelas pessoas que pensam daquela forma eu estarei. Eu quero me ligar a Jesus. O que eu faço? É os ensinamentos dele. Amor, boa vontade, perdão, auxílio. É isso. Você já está ligado a Jesus. Então essa é uma oportunidade de realização que nós temos todos os dias. Porque todos os dias nós pensamos e todos os dias nós podemos nos ligar ao bem ou à imperfeição, ao mal. Agora vamos ver o poder da palavra em nossa vida. E para isso vamos nos basear nas reflexões do Espírito Hamed no livro Renovando Atitudes. Quanta besteira a gente fala diariamente. Quantas coisas a gente fala que interferem na vida das pessoas e recria a realidade para as pessoas o tempo todo. Hamed, ele fala assim então no seu livro, olha: todos nós recebemos e transmitimos mensagens articuladas constantemente. Retemos essas mesmas informações ou não, realizamos somas ou subtrações mentais com palavras e atitudes vivenciadas atualmente e com outras recebidas anteriormente, para chegarmos a novos conceitos e conclusões sobre a realidade. Sabe que a gente sabe muito pouco sobre quase nada, né? É verdade. Aí as pessoas que viveram mais anos falam assim: ah, esse cara aí pretencioso, tão novinho, querendo dar lição de vida. Mas não é baseado no meu conhecimento. É no conhecimento da espiritualidade. Por quê? A maior parte do que a gente sabe sobre as coisas é porque alguém falou e contou. Não é? A maior parte do que eu aprendi, por exemplo, para a minha profissão, eu sou professor de biologia, eu não pude fazer as experiências que fizeram para provar aquilo. Eu tive que estudar e ler. Algumas coisas eu consegui repetir os experimentos na faculdade e depois também. Mas não é tudo que a gente consegue ver ou, através da inteligência, chegar àquela conclusão. A gente se vale daquilo que as pessoas falam. A maior parte do que a gente conhece da nossa história mesmo é uma história que nós estamos contando ao longo da vida para as pessoas. E, às vezes, de tanto falar dela, a gente, às vezes, acaba até acreditando que a nossa vida foi só aquilo. E muitas coisas que a gente ouve, fala e a gente reproduz, não é porque a gente teve uma experiência direta com aquela situação. É porque alguém veio e nos falou e trouxe a sua experiência. Então é por isso que a gente sabe muito pouco sobre quase nada. Por quê? Porque, na verdade, o conhecimento profundo é só ao longo de muito tempo de vida. Uma vida só não dá para ter esse conhecimento. Por isso que também temos inúmeras reencarnações. Então nós sabemos muito do que as pessoas nos falam. E a gente cria ideias e reinventa a vida a partir do que é falado pelos outros e por nós mesmos. A gente passa a admirar uma pessoa pelas coisas boas que alguém falou. Eu não conheci nessa encarnação a minha bisavó, que era a avó do meu pai. Mas eu passei a ter uma admiração profunda por esse espírito, pelo relato que ele trazia da vida dela, da pessoa que ela foi para ele. Talvez ela nem fosse tudo aquilo, mas eu aprendi a amar e considerar esse ser por aquilo que ele falou. Então, quantas coisas na vida a gente acha que é de um jeito porque os outros falaram, porque os outros disseram. E o quanto nós estamos determinando na vida dos outros a partir daquilo que nós falamos. E quer ver um exemplo muito sério sobre isso? São os pais que vão construindo para os filhos uma autoimagem negativa de si mesmos. Vamos simplificar isso. Pais que dizem o tempo todo para os seus filhos: você é um fracassado, você não é de nada, você nunca vai conseguir se dar bem na vida. Ele está educando muito bem o seu filho para ser um fracassado. Porque quando os pais falam isso para o filho, para a criança que está em formação, que ela não consegue, que ela não pode, que ela é realmente ruim, e mães às vezes fazem isso: ah, você é tão ruim quanto seu pai era. Você está só afirmando aquilo que aquele ser em formação vai acreditar. Se você ficar dizendo para alguém que ele não pode, que ele não consegue, a pessoa passa a aceitar, porque nós somos muito de pelo que o outro fala. E as crianças, os jovens principalmente. Então nós temos que ter muito cuidado, porque nós estamos criando o destino das outras pessoas a partir das nossas palavras. E às vezes a gente cria confusões, às vezes em família, por causa de palavras, por causa de mal entendido. Fala uma coisa que não expressa realmente o que o outro está querendo dizer. E alguém vai e tira conclusões mais erradas ainda a partir daquilo. Então olha como no dia a dia, simples comentários, simples brincadeiras, simples palavras que nós soltamos vão determinando a nossa vida atual, futura e a das outras pessoas também. Então a palavra é uma força poderosa de criação. Nós estamos determinando o nosso futuro e das outras pessoas. Para pegar mais um exemplo prático da palavra, você pode levar outras pessoas a odiarem uma pessoa só por falar mal dela. É muito comum isso. Quando eu lembro de uma história de um casal em que o marido falava muito mal do chefe, né? Porque o chefe o perseguia, porque o chefe não gostava dele, não dava oportunidade para ele, e sempre pondo mais obrigações para ele, e o chefe era muito chato, era uma pessoa ranzinza. E um dia teve lá um evento que a pessoa lá, a esposa, foi à empresa, era um evento desses de final de ano, e pôde conhecer o chefe. E viu que aquele tal chefe tão ruim era uma pessoa muito estimada pelos outros funcionários, viu que aquela pessoa não era grosseiro, mal educado, e descobriu que, na verdade, era o marido dela que não era tão bom assim, que era um profissional negligente. Então veja, ele tinha criado a ideia para a esposa de que o chefe era o ruim, mas na verdade era ele. Então veja como nós moldamos o mundo e a compreensão das pessoas através das palavras, através do que nós falamos. Por isso que o cuidado com a palavra diariamente é algo muito grande. A gente tem que seguir três conselhos assim da palavra. A gente deve verificar se o que a gente vai falar é verdade. Se é verdade, se é o momento oportuno, e se é o momento oportuno, se realmente vai trazer benefício para alguém. Porque muitas vezes a gente fala coisas que são verdade, mas não acrescenta nada na vida de ninguém. E não melhora nenhuma situação. E às vezes tem um efeito contrário, piora alguma situação da vida. Então nós temos que ter esse cuidado, porque a palavra ela está determinando as situações que nós vamos viver no futuro. E hoje em dia, com a facilidade de comunicação, escrever hoje numa rede social como o Facebook, por exemplo, qualquer coisa lá, passa uma imagem do que nós somos para as pessoas e faz, e as pessoas também passam uma imagem que nem sempre corresponde ao que elas são realmente. Por isso que nós não podemos julgar ninguém por aquilo que elas estão falando ou escrevendo. Por isso que a gente não pode estar taxando ninguém de nada, porque na verdade a gente não conhece bem ninguém. A verdade leva muito tempo para você conhecer um ser humano. Daí você não julgá-lo, não sentenciá-lo, não tomar atitudes premeditadas, impulsivas, por causa de que fulano disse que outro fulano disse. Isso é terrível, isso traz desequilíbrio e perturbação. E é coisa simples, né? A gente às vezes, no dia a dia, solta tantas inconveniências, fala tanta coisa inadequada, e a qualidade da nossa vida está sendo determinada por essas palavras, então. E aí ele diz mais assim, Hamed, olha, reconstituímos ocorrências passadas, antevemos fatos futuros, iniciamos e alteramos processos fisiológicos na intimidade de nosso organismo com as nossas afirmações verbais negativas e positivas. Afirme para você diariamente, todos os dias, e acreditem nessa ideia que você é doente, que você não tem cura, e você irá adoecer. Afirme diariamente que não é possível ter paz. Você não vai ter paz. Agora, quando nós bendizemos a vida, afirmamos coisas positivas, ela ainda vai ter problemas, óbvio. Mas só de fazer essa afirmação, a gente abre a nossa mente para perceber as coisas boas que existem na vida. E a gente ganha força para superar um momento difícil. E ganhando força para superar um momento difícil, a gente percebe novos momentos mais felizes, mais harmoniosos. Então olha só como só de mudar as colocações sobre determinada situação, a gente pode determinar o nosso futuro. Tem uma historinha ficcional, é uma história inventada, mas ela é muito interessante para mostrar que há diferentes formas de a gente apreciar uma situação. Tem uma situação assim, conta-se que um sultão, né, ele chamou um profeta e pediu para profetizar a vida dele, se ele viveria mais muitos anos ou não. E o profeta disse, meu senhor, o senhor vai ver a morte dos seus filhos. O sultão ficou raivoso, indignado, como assim ele vem falar que eu vou ver os meus filhos mortos? E aí mandou punir esse profeta com a morte. E ele ainda ficou com aquilo na cabeça, perturbando, chamou um outro profeta para profetizar o futuro dele. E aí o outro profeta veio e disse, meu senhor, o senhor viverá tantos anos que o senhor ultrapassará a geração dos seus filhos. E o sultão ficou feliz, porque ele não falou em morte, né? Só falou que ia ultrapassar a geração dos filhos. E quando ele saiu recompensado lá, com muitos tesouros, alguém perguntou para ele, mas você falou isso para ele? Né? Porque a pessoa tinha entendido ali o que ele tinha dito. E aí ele falou, realmente ele vai ver a morte dos filhos. Mas tudo depende de como está sendo dito. Tudo depende de como está sendo falado. E ele então conseguiu falar a mesma coisa de uma forma não despertar no outro a indignação. Por isso que antes de falar, a gente tem que amadurecer o pensamento. Pensar realmente se aquilo é oportuno, se é necessário, se é verdadeiro. Pensar realmente se é algo bom para as pessoas. Porque ali nós vamos determinar as reações, as atitudes das pessoas a partir daquilo que nós falamos. E ainda, olha, nós temos que falar... Qual que é o tempo que eu tenho mesmo? Mais uns 5 minutos. 5 minutos? Eu precisava umas 2 horas. Mas tá bom, a gente vai dar uma apressada aqui. E agora nós vamos falar das ações. Falamos da palavra, do pensamento, das ações diárias que nós praticamos. Joana de Ângeles, sábia benfeitora, através do médium Divaldo Pereira Franco, no livro Ser Consciente, ela falou assim no capítulo 2 do livro: quando alguém aspira por mudanças para melhor, irradia energias saudáveis do campo mental que contribuem para a realização da meta. Então, sempre que a gente desejar o bem, mas não o bem terreno, o bem do ponto de vista imediatista, o bem maior da vida, sempre que a gente desejar aquela realização espiritual de paz, de harmonia, aí as outras coisas se encaixam, ficam todas normais. Mas sempre que a gente desejar o bem, a gente irradia esse pensamento de harmonia e de paz. E ela fala assim: olha, através de contínuos esforços direcionados para o objetivo, cria novos condicionamentos que levam ao êxito como decorrência normal do querer. Sabe por que a gente muitas vezes não encontra paz na vida? Porque a gente não insiste na sua busca. Por que muitas vezes a gente não encontra aquela realização de estar bem com a família? Porque a gente não insiste naquela busca. Quer ver o exemplo da família? É assim: eu quero viver em paz com a minha família, mas eu tento um dia estar em paz com eles. E aí eles brigam, eles fazem coisas que me desagradam e eu dou o retorno. Exatamente aquilo que eles fizeram. Aí eu me conscientizo que não, eu não posso apagar fogo com fogo. Não posso apagar fogo jogando gasolina. E aí então eu volto e tento ser paciente. Mas aí acontecem novas coisas e aí eu perco a paciência e desisto. É lógico, nunca vai alcançar. Precisa insistir na paciência, no perdão. E muitas vezes temos que mudar a estratégia de nos relacionar com eles. Temos que mudar a abordagem, a forma como nós lidamos. O problema é que nós não alcançamos a paz muitas vezes porque nós não vamos tentando todos os caminhos que levam a ela. Nós não vamos insistindo na vida em tudo aquilo que traz harmonia. A gente desiste muitas vezes, muitos momentos da vida, daquilo que seria o melhor para nós. Tem pessoas que, por exemplo, tiveram grandes oportunidades de excelentes empregos. E elas, por não terem insistido ali as resistências, as dificuldades iniciais, acabam trocando de emprego porque não insistem, não tentam esperar ali colher os resultados. Tem pessoas que nunca se realizaram porque nunca foram que insistentes naquilo que era necessário. Então veja as ações que nós queremos, que nós reconhecemos como importantes de nossa vida, nós temos que insistir nelas para alcançar realizações. E não viver como essa metamorfose ambulante, né? Trocando de ideologia, de ideias, de valores o tempo todo. Não um dia a gente tem paciência, no outro dia a gente perde a paciência. Num dia eu compreendo, no outro dia eu não compreendo. Se já reconhecemos que algo é importante, insistamos naquilo. Os frutos, os resultados virão. E para que a gente não tenha dúvida de que as coisas pequenas da vida são importantes, de que tudo que nós fizermos, mesmo que seja algo inexpressivo, sem muita importância, nós vamos ver ainda duas ideias. Isso aqui eu praticamente já falei tudo. Nós vamos ver aqui, lembrar a parábola do óbulo da viúva. Certa ocasião, Jesus estava lá no templo, vendo as pessoas oferecendo grandes somas de dinheiro para o templo, e o que que Jesus então prestou atenção? Na pobre viúva oferecendo duas moedinhas como contribuição. E Jesus chamou os discípulos ali e falou: olha, ela é a pessoa que está dando mais, porque ela está dando aquilo que ela tem necessidade, é o pouco. Então ele estava mostrando que é nos pequenos momentos, nas pequenas atitudes da vida, é nessas coisas menores da vida que tem um grande valor. É a grande oportunidade. Às vezes a gente pensa que doar 1 quilo de alimento por mês para a cesta básica que o centro vai distribuir, isso aí não vai resolver o problema de ninguém. Não resolve de todo mundo, mas de alguém vai saciar a fome. De alguém vai trazer esperança. E soma 1 quilo aqui, outro ali, 2 aqui, mais 1 aqui, 2 ali. completou uma cesta que vai trazer paz à mente de uma mãe e de um pai de família. Que pelo menos a comida ele sabe que o filho não vai ficar dizendo: mãe, tem alguma coisa para comer? Pelo menos essa paz você vai trazer. Então, estão nas pequenas coisas. Uma gentileza, por exemplo, que a gente pratica para alguém, tem o poder de suavizar um dia árduo, um dia difícil. Chegar em casa, sendo recebido pela esposa, minha esposa faz isso todas as vezes, quando ela consegue me esperar, com um sorriso, amorosamente, é algo que alivia toda a carga do trabalho, da dificuldade, das lutas do dia. E teve também os seus problemas. E é isso que a gente tem que pensar, oferecer para as pessoas o melhor de nós. É o sorriso, é a gentileza, é a bondade, é a palavra animadora. E quando a gente não conseguir ter o melhor para oferecer, pelo menos se calar. Pelo menos não despejar no outro uma carga pesada de reclamações, de recriminações. Porque isso também perturba. E nós vamos ver então, nessa mensagem muito bonita do Espírito Meimei, o quanto a nossa vida ela pode ter oportunidades valiosas para auxiliar o próximo. E nós podemos pegar essas ideias de que o mínimo pode fazer o máximo por nós e aplicar em qualquer situação da nossa vida. Nós temos apenas o áudio aqui, então eu sugiro que vocês aguçem aí a imaginação para acompanhar essa sugestão que essa mensagem nos endereça. Opa! Falhou aqui. Senhor, quando alguém estiver em oração, referindo-se à caridade, faze que esse alguém me recorde, para que eu consiga igualmente ajudar em teu nome. Quantas criaturas me ficam indiferentes? E quantas me abandonam por lixo imprestável? Dizem que sou moeda insignificante, sem utilidade para ninguém. Contudo, desejo transformar-me na gota de remédio para a criança doente. Atiro-me à distância quando surjo na forma do pedaço de pão que sobra à mesa. No entanto, aspiro a fazer ainda a vida dos que choram de fome. Muita gente considera que sou fraco velho para um esfregão. Mas anseio agasalhar os que atravessam a noite, de pele ao vento. Outros alegam que sou resto de prato para a calha do esgoto. Mas encontrando mãos fraternas que me auxiliem, posso converter-me na sopa generosa para alimento e consolo dos que jazem sozinhos no cárter do infortúnio refletindo na morte. Afirmam que sou apenas migalha e por isso me desprezam. Talvez não saibam que certa vez, quando quisestes falar em amor, narrastes a história de uma dracma perdida e, reportando-te ao reino de Deus, tomastes uma semente de mostarda por base de teus ensinos. Faze, Senhor, que os homens me aproveitem nas obras do bem eterno. E para que me compreendam a capacidade de trabalhar, dize-lhes que um dia estivemos juntos em Jerusalém no templo de Salomão. Entre as riquezas dos poderosos e as joias faiscantes dos santuários, conta-lhes que me vistes e me abençoastes nos dedos mirrados da pobre viúva na feição de um vintém. Percebe então quantas possibilidades a gente tem de auxílio através de coisas pequenas. Isso é para mostrar o quanto a nossa vida ela pode se tornar grandiosa a partir de inúmeras oportunidades comuns que a gente acha que não são valorosas, não têm valor, mas são. E ainda para a gente consolidar esse pensamento, nós vamos ouvir uma reflexão de alguém que foi um grande exemplo de como algo muito pequeno pode se tornar muito significativo. Madre Teresa foi alguém que iniciou a sua grande obra assistencial através de um gesto simples, de recolher uma pessoa da rua, colocando-a numa calçada. E ela, durante toda a vida, ela entendeu isso, que é a pequena oportunidade é que revela para nós uma grande possibilidade de união com Deus. Um documentário sobre a vida dela, ela traduziu esse pensamento de uma forma muito brilhante. Eu vou ler a legenda, porque ela não é muito fácil de ler, porque ela está meio atrapalhada, mas nós vamos entender o pensamento, então, dela. Opa! Quando acaba o tempo, ele breca na hora, hein? Bom, hein? Tá programado, hein? Vamos lá. Não se trata de quanto se faz, do tamanho das tarefas. O que importa é o amor com que se faz. Somos seres humanos e para nós tudo parece pouco. Mas uma vez tendo se doado a Deus, Deus é infinito. E qualquer ação, por pequena que seja, se torna infinita, porque Deus é infinito. Não há medida para Deus. Então percebe que está nos pequenos momentos, nas pequenas oportunidades, as grandes realizações do Espírito. Sem menosprezo às grandes conquistas que o homem pode ter, mas são os momentos que aparentemente são mais insignificantes, é que pode dar essa grandeza. Mas aí depende de como estamos entregues a esse momento. Quando ela fala, quando algo fazemos entregues a Deus, se torna infinito porque Deus é infinito. Isso também é para as nossas atitudes diárias, os nossos pensamentos. Tudo o que fizermos voltado ao Pai, com o desejo de entender as suas leis, de estar em harmonia com essas leis, tem um poder imenso, um poder sobrenatural. E ainda, para que a gente conclua hoje, nessa tarde, as nossas reflexões, buscar uma fala de Jesus mostrando quantas coisas pequenas são importantes. Ele disse assim: qualquer que vos der a beber um copo d'água em meu nome, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão, não perderá a sua recompensa. Então, tudo que nós fizermos para o bem tem um resultado positivo na vida, sempre. Que Jesus nos abençoe a todos, nos dê bastante força essa semana, coragem, determinação para a gente viver esse ideal maravilhoso que é do amor ao próximo. Que todos possam ser abençoados naquilo que mais necessitam. Muito obrigado, gente.